Estavam os dois ali. Uma fofoca que não tem quem segura. Samanta. Declarar aberta a sessão ordinária do dia 3 de agosto de 2010. Solicito a senhora Maristela que faça a leitura do texto bíblico. Não entregue tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração e a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Eclesiásticos, capítulo 30, versículos 22 a 23. Passamos para a execução do hino de Pitanga. Ajuda quem firme trabalha, o futuro tua fibra garante. Pitanga, Pitanga, bela estrela no céu a brilhar. Teu povo, com trabalho viril a lutar. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da sessão extraordinária do dia 19/7/2010. Ata extraordinária número 1. Ata da segunda sessão legislativa ordinária do primeiro período do biênio 2009-2010 da legislatura 2009-2012, primeira sessão plenária. Ao 19º dia do mês de julho de 2010, às 9 horas, reuniu-se a Câmara de Vereadores de Pitanga com a presença dos seguintes vereadores: João Edival Aramone, presidente; Antônio Aldir de Lara; Olga Stossa, primeiro secretário; Dirceu Agostinho Bassani, segundo secretário; Aguinaldo Vigensky de Jesus; Adelir Castilho Maldani; Ângelo Américo Branco Chemin; Edilson Vaz, vice-presidente; e ausente o vereador Fabrício Duarte Olubo. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão e solicitou a leitura do texto bíblico e a leitura da ata, que foi aprovada por unanimidade de votos. O senhor presidente anunciou o expediente da mesa. Matéria do Executivo. Ofício do Executivo. Ofício número 240/2010, solicitando a convocação da sessão extraordinária para a tramitação dos seguintes projetos de lei número 23, 24, 25 e 26/2010. Proposituras protocolados. Projeto de Lei nº 23/2010, de autoria do Executivo Municipal. Revisão e alteração dos anexos da Lei nº 1522/2009, do Plano Plurianual e do Anexo de Metas de Prioridade da Lei nº 1523/2009, de Diretrizes Orçamentárias e das Outras Providências. Projeto de Lei nº 24/2010, de autoria do Executivo Municipal, altera valores de ações dentro do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010 e da Outras Providências. Projetos de Lei nº 25/2010, de autoria do Executivo Municipal, abre crédito adicional no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 522/2009, Plano Plurianual e 1523/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Outras Providências. Projeto de Lei número 26/2010, de autoria do Executivo Municipal, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis número 1522/2009, Plano Plurianual, e 1523/2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Outras Providências. Em seguida, o senhor presidente suspendeu a sessão por 10 minutos para as comissões exarem seus pareceres. Quando retornou, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em única discussão e votação do projeto de lei número 23/2010, de autoria do Executivo Municipal, revisão e alteração dos anexos da lei número 522/2009, do plano plurianual e do anexo de metas de prioridade da lei número 1523/2009, de diretrizes orçamentárias e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 24/2010, de autoria do Executivo Municipal, altera valores nas ações dentro do plano plurianual e das lei de diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2010 e das outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 25/2010, de autoria do Executivo Municipal, abre crédito adicional no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 26/2010, de autoria do Executivo Municipal, abre crédito adicional especial no orçamento do município de Ipitanga para o exercício financeiro de 2010. Altera as leis 1522/2009, plano plurianual, e 1523/2009, lei de diretrizes orçamentárias e da outras providências. Aprovado por unanimidade de votos. O senhor presidente encerrou a sessão às 9:30, a qual se encontra gravada nos arquivos desta casa, da qual foi lavrada a presente ata, e convocou outra sessão para o dia 3 de agosto de 2010, em hora regimental. Passo da liberdade, 19 de julho de 2010. João Edival Aramone, presidente. Olga Stoska, secretária. Em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, caso contrário, que se manifestem levantando. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Ofício do Executivo. Ofício número 229/2010, em resposta ao pedido de informação número 6/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Ofício número 248/2010, em resposta ao pedido de informação número 7/2010, de autoria do vereador Ângelo Américo Branco Chimim. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 27/2010, altera a súmula da Lei Municipal número 1580/2010. Projeto de Lei Complementar número 6/2010, acrescenta dispositivo da Lei Complementar número 008/2009 para instituir o Conselho de Contribuintes e Recursos Fiscais, CCRF, de Ipitanga e da Outras Providências. Matéria do Legislativo. Requerimentos. Requerimento número 128, do vereador João Edivaldo Amanda, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando abertura e manilhamento na rua Barão do Cerro Azul, entre as ruas Sebastião Leme e Xavier da Silva. Requerimentos número 129/2010, do vereador João Edivaldo Aramone, requerendo o envio do ofício executivo municipal solicitando a pintura das lombadas na cidade, visto que, principalmente à noite, fica difícil avistar as mesmas, pois as ruas, em sua maioria, estão sem iluminação adequada. Requerimento número 130, do vereador João Edivaldo Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando melhorias nos trevos que dão acesso à cidade, com recuperação da pintura, iluminação, vias e placas de sinalização. Requerimento número 131/2010, do vereador João Edivaldo Aramone, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando a reabertura urgentemente da creche na comunidade da Vila Santa Isabel, visto a necessidade que as mães têm de deixar seus filhos para poderem trabalhar. Requerimento número 132/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na localidade do Rio do Saudade, bem como reforma da ponte. Requerimento número 133, do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na localidade do Rio Quieto. Requerimento número 134, do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na comunidade de Renascença. Requerimento número 135/2010, do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal solicitando patrulhamento na comunidade de Vila Nova. Requerimento número 136, do vereador Adelir Castilho Maldani, requerendo o envio de ofício ao Executivo Municipal, solicitando patrulhamento na comunidade do Rio Bocó, bem como reforma da ponte. Pedido de informações. Número 8/2010, do vereador Ângelo Américo Branco Chemin, solicitando cópias dos termos de concessão e de resfriadores de leite cedidos pelo município às associações comunitárias do interior do período de 2001 a 2010. Correspondência recebida. Ofício da Câmara dos Deputados informando o repasse de recursos do Ministro de Integração Nacional para restabelecimento da normalidade no cenário de desastres no valor de R$ 254.797,63. Da Câmara dos Deputados, informando o envio de recursos para o município de Pitanga no período de janeiro a maio de 2010, no valor de R$ 7.672.727,28. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa Pagamento da Saúde da Família, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município para garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, conforme abaixo. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recursos financeiros para o município através do programa pagamento do PAP, no valor de R$ 52.732,50. Ofício circular número 26 do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, informando a transferência de recursos através de diversos programas, totalizando o valor de R$ 21.702,17. Da Câmara Municipal de Guarapuava, convite para participar da sessão solene em homenagem aos ex-vereadores que contribuíram para a construção da história de Guarapuava, que se realizará no dia 5 de agosto, às 20 horas, no plenário Heraclides Mendes Araújo, do Hospital São Vicente de Paulo, ofício encaminhando relatório de comissão de controle à infecção hospitalar relativo ao mês de junho de 2010. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Do Ministério da Educação, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município para garantir a execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Programa de Alimentação Escolar. Da Oi, em resposta ao requerimento número 115/2010 do vereador Adelir Castilho Maldan. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando o recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Centro de Especialidades Odontológicas, no valor de R$ 6.600. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Saúde Bucal, no valor de R$ 17.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento da Saúde, no valor de R$ 51.200. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Piso, da Vigilância e Promoção de Saúde, no valor de R$ 2.037,61. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento dos Agentes Comunitários de Saúde, no valor de R$ 54.684. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação do recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Piso Estratégico, no valor de R$ 317,90. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Piso Estratégico, no valor de R$ 280,84. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Piso Estratégico, no valor de R$ 1.123,36. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Piso Estratégico, no valor de R$ 317,90. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso para o município através do programa de piso estratégico, no valor de R$ 280,84. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.060,32. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento do Piso Estratégico, no valor de R$ 317,90. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.060,32. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária, no valor de R$ 4.241,29. Do Ministério da Saúde, comunicando e informando a liberação de recurso financeiro para o município através do programa Pagamento de Ações Estruturantes da Vigilância Sanitária, no valor de R$ 1.060,32. Essas são as matérias do dia de hoje, senhor presidente. Defiro os requerimentos apresentados e encaminho os projetos de lei para as comissões. Passando para o pendente do plenário. Está livre a palavra para o vereador que quiser fazer uso. Está livre o uso da palavra, senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. Concedido, senhor. Senhor presidente, senhora vereadora Olga, secretária dessa casa, demais nobres pares, quero saudar a todos e desejar um feliz retorno após esse recesso de 30 dias, que na verdade obtivemos uma extraordinária no mês de julho. E espero que nós possamos ter bastante trabalho aqui em prol do nosso município, da nossa população. Quero saudar as demais pessoas que aqui se fazem presente, através da imprensa, Jornal Paraná Centro, ex-secretário municipal, doutor Rodrigo, Elias, também, lá do sindicato, e está sempre presente também nas nossas reuniões, Cleci, Luci. E o nosso professor, que eu conheço há vários anos, quando lecionava lá na comunidade, lá no Rio Quieto, lá na escola Vila União, na entrada do Rio Quieto, o nosso amigo aí, eu não lembro o nome dele, mas é o cunhado do ex-secretário de Educação, Luiz Mendes. Obrigado pela presença. Uma noite fria, mas estou aqui para prestigiar os trabalhos dos vereadores e a imprensa, através das emissoras de rádio, Rádio Poema e Rádio Pitanga, que, através dos meios de comunicações que tem hoje, tecnologia, eles, lá nos seus estúdios, eles acompanham as reuniões dessa casa e os demais que acompanham a minha internet também. Eu quero comentar os requerimentos quando entrei nessa casa. Aqui tem um ofício-resposta da Oi. Foi solicitado a reforma do Orelhão, lá do Rio Saudades. Foi realmente, resolveram rápido, o ofício veio atrasar, mas eles consertaram rapidamente e eles agiram. Então vejo tanta reclamação, através das emissoras de rádio, dos orelhões da nossa cidade e também os que tem no interior. Eu não sei como dá tantos problemas nesses orelhões, mas esse das saudades, certo, está funcionando agora direitinho porque ninguém reclamou mais. Eu tenho realmente o vereador Edilson Vaz, comentava comigo que eu só tinha feito um requerimento aqui de patrulhamento. Realmente, eu fiz requerimentos aqui de patrulhamento. Que é um solicitando o patrulhamento das estradas da localidade do Rio Saudades, bem como a reforma da ponte. Aquela ponte é aquela que, para mim, chega no Rio Saudades, pegando direito, que vai para o suplente vereador Batatinha, daí sai lá no Albino Couto. Aquela ponte tem que ser feita uma reforma, que ali é um meio de ligação que vai dar na rodovia. Agora, quando a Como vai construir o seu silo, ali entre, pertinho da comunidade da Boa Vista, entre Bom Retiro e Boa Vista, muitos caminhões vão levar os seus produtos, vão vir pelo asfalto, subir de lá, podem descer por lá, porque lá tem uma subida forte, que vai ser complicado para subir caminhão carregado. Mas dá retorno, dá menos tráfego no asfalto de encontro. E a estrada lá no Rio Saudades está terrível. É só ver com a população que eles dizem que nunca teve tão ruim como está agora. Está terrível. Eu estive lá domingo. Para falar a verdade, está vergonhoso aquilo. Também o patrulhamento na localidade do Rio Quieto, também tem solicitações da população lá também, que seja feito o patrulhamento das estradas, que está na cidade que está feio. Também solicitando o patrulhamento na comunidade da Renascença. Também precisa ser feito. Com urgência também. E também solicitando o patrulhamento na comunidade da Vila Nova. Também tem reclamação bastante. Domingo o pessoal da Vila Nova estava no Rio Saudades, tinha o jogo de bocha lá da comunidade da Boa Vista. Ali, o pessoal foi jogar bocha lá, eu estive lá. É solicitação do pessoal do interior isso aí. Está terrível. E também solicitando o patrulhamento da comunidade do Rio Bocó, bem também como a reforma da ponte. Senhores vereadores, essa ponte, que estou solicitando aqui de novo, já faz tempinho, hein, que já foi feito o requerimento solicitando para que a prefeitura executasse essa reforma daquela ponte. Aquela ponte tem 3 pilares de concreto. Ela tem um vão de 4 metros. E aquela ponte foi trocada, as planchas daquela ponte, já faz 6 anos. E o município só tem usado as planchas de eucalipto porque não encontra outra madeira. Então tem que ser eucalipto. Quando o eucalipto é um eucalipto novo, ela vai durar aí 4 anos. Quando é o cerne de eucalipto, que é mais, tem mais cernas, assim, uma madeira, ela dura até 6 anos. E está precisando de fazer essa troca da casa plancha. Eu solicitei aqui, inclusive o senhor Pedro Disner, que ele é puxador de leite, ele faz o tráfego de caminhão dele, caminhão tanque, para colher o leite dos agricultores lá, dos produtores de leite. Ele me pediu que solicitasse, e eu entrei em contato com a Secretaria do Interior, se a prefeitura não fizesse a troca das planchas, tem que trocar uma viga só, as outras não precisam ser trocadas, que levassem as planchas e os pregos, e ele com os filhos deles fazem o serviço. E eu solicitei isso. Me coloquei à disposição, vocês não sabem onde que é, eu vou junto lá para levar lá. E até agora não foi feito. Então eu espero que a prefeitura resolva esse problema, porque ali não é só ele que usa a ponte, ali tem vários moradores que usam aquela ponte naquela estrada, que tem muito tráfego ali também. E eu não estou aqui falando em Cascalho, que já foi solicitado, então eu não vou ficar aqui repetitivo em cima de Cascalho, que tem que ser feito. Quando o pessoal solicita, às vezes, eu sempre digo, não adianta o cara vir fazer magogia e tem que cascalhar todos os estados. Não, é impossível, não vai fazer. Mas certos lugares, os pontos críticos, tem que ser feito. E eu tenho uma esperança que tem uma previsão, em breve, vai vir uma verba aí para fazer um cascalhamento numas estradas, tipo a Barra Bonita. Ali sim, daí vai ser feito parelho geral. Mas tem muitas localidades, às vezes, que seja feito ao menos os pontos críticos, que já resolve o problema na população. Inclusive, a estrada da Barra Bonita, hoje veio pessoas solicitar, que estavam querendo fazer por conta. Eles pediram minha opinião, o que eu achava, eu achei que falam com o prefeito, entre em contato, de repente se faz uma parceria junto, o prefeito põe uma patrola lá, põe um rolo compactador, a patrola vai escarificar, eles puxam o cascalho, ela espalha o cascalho e o rolo compacta, faz uma parceria. E eles queriam fazer isso, conversar com o prefeito municipal e tentar resolver dessa maneira, que aqui bem pertinho do conjunto, a primeira subida tem para lá do conjunto Santa Regina, aqui do asfalto vai dar 1.000 metros, talvez não alcance os 1.000 metros. Cada vez que chove, é caminhões caindo nas valetas e carros pequenos ali, está terrível. E de colocar um trecho lá. Quero saudar aí a presença do repórter da rádio, Juscelino, repórter da rádio Pitanga, obrigado pela presença. E nesse recesso, a gente escutou tanto comentários da cidade, foi decreto prorrogando quem pagava à vista, tem gente que pagou adiantado até, no primeiro, antes da prorrogação. Estou rindo que eu fui o que paguei em adiantado. Já me livrei dessa dívida. E aí houve um problema com o decreto. A segunda parcela venceu da primeira, uma confusão tremenda. Cancelamento de licitação de ponte. Totalmente, a população faz muito comentário, pergunta. cancelaram uma licitação numa ponte, que estava tudo certinho, e foi cancelada a licitação. Mas, eu creio que deve ter saído nova licitação, só com certeza. Só para informar, já fizeram nova licitação, já tem o vencedor. E mais uma informação, hoje eu fui ali no setor tributação, resolvi um problema meu, e acabei buscando uma informação. É, comparando com os últimos anos, para você ter uma ideia, cara, já até a população realmente se disponibilizou a fazer isso. O número de pagamento de IPTU é praticamente 30% a mais em relação aos outros anos, o índice de pagamento. O índice, não o valor. O índice é maior no número de pagamentos. O número de pagamentos. É, antes você pagava, só se dar um exemplo, você pagava 40%, o pessoal ia lá pagar o 40%, agora estão pagando 70%, por exemplo. A inadimplência é menor. A inadimplência é menor. Uma parte, senhor. Só pra, é bom. Pois só não. Só para, né, fazer uma observação. Um pouco também é porque, nessa reforma tributária, a multa do não pagamento é grande. Talvez esse seja o medo que as pessoas têm de ter que pagar bem mais ainda. É, eu sempre digo, cada um tem que saber do bolso dele o que vai agir e o que não vai fazer. Se muitos viram pedir opinião, paga ou não paga? Cada um tem que saber da situação de cada um. De se vai pagar ou não vai, complicado. E realmente, a multa é pesada, o povo pensa. Outros têm medo também, né, de ser executado, isso é verdade também. Mas, claro que não tem como não falar de eleição. Por quê? Passou a Copa do Mundo e agora a eleição. É dia 17, se não me falha a memória, começam os programas de rádio e televisão. A gente já escuta, assim, na população. Vamos ter que aguentar aquela charopeira que vai ter. Geralmente o povo não gosta muito desse programa eleitoral na mara. Eu, a minha opinião, não devia ser obrigatório. O povo, forçar o povo. Tá? Até a Voz do Brasil, que uma vez era, foi flexibilizado, porque agora mudaram, a emissora apresenta, mas pode mudar o horário. Mas tinha uma época, era às 19 horas. Permita a colocação, irmão? Pois não. Mas tem um lado bom disso aí, na verdade. O que acontece, hein? Muitos candidatos que vêm no nosso município só ficam conhecendo através desses horários políticos. Porque, na verdade, eles aparecem só na época de campanha, muitos deles aqui. Se você for ver aqui em Pitanga, por exemplo, se nós for ver deputado federal, por exemplo, quem não conhece o Ricardo Barros, por exemplo? Sempre esteve aqui, através das suas emendas, não só das emendas, mas teve a presença física dentro do município aqui. Mas o que a gente observa de deputado novo que aparece aqui, milagrosos aqui, é incrível. Acho que a população precisa prestar atenção nesse deputado. Alguns vêm, não voltam mais, não se explicam, não mostram a cara. Então, acho que isso aqui tem que esclarecer. Talvez esses horários sirvam para esclarecer a população realmente de quem vem aqui para trabalhar e tem ideia de permanecer representando o Pitanga, independente do número de votos que pegue. Não, realmente, é verdade. O que a gente escuta lá fora da população, a maioria não gosta do programa eleitoral. Podem ver com a população lá que, olha, é baixa a porcentagem que aprova os programas eleitorais. Eles não gostam. O povo já está meio cansadão mesmo dessa parte. E é complicado. Eu sei que é legislação, é lei, tem que acontecer. Mas a eleição é interessante, que está aí para acontecer. Exatamente daqui a 60 dias nós vamos ter a eleição, né, que é dia 13 de outubro. E que hoje nós sabemos, a população já sabe que é dois candidatos que vão disputar. Que é o Beto Rich, que eu quero deixar bem claro que é o meu candidato. Eu voto para o Beto Rich, para o governador. E o senador Osmar Dias. Bons nomes, nossa política. Osmar Dias, é bom nome também, lógico, bom cidadão, sempre falei, não vou dizer agora, eu acho que, bons nomes, acho que o Paraná vai estar em boas mãos. Meu candidato, meu partido apoia o Beto Rich, estou com o Beto Rich também. Vou pedir para os leitores se possam votar no Beto Rich, mas tenho aquela confiança assim, que qualquer um dos dois vai querer administrar bem o Estado do Paraná. Isso eu tenho certeza. Onde será, senhor presidente? Respeitando o horário, tenho certeza que os demais vereadores querem fazer uso da palavra. Só quero completar aqui que, para senador, dê certeza, Ricardo Barros, um senador, tem mais senadores, são bons candidatos também, tem o Alexandre Cury, voto nele para deputado estadual, deputado que batalhou bastante pelo município, pela região, merece o voto dos pitanguenses e dos vizinhos também, porque tem trabalhado bastante. E deputado federal, com certeza, botarei para a Cida Borghetti. É a esposa do Ricardo Barros, Ricardo Barros sendo senador, mas vou ter uma deputada, com certeza, de uma eleição assim, um tanto tranquila, mas acho que é importante a população ter uma fatia boa de voto aqui em Pitanga. Vai trabalhar também pela ligação que tem o Ricardo Barros com o município de Pitanga, que sempre trabalhou, como o excelência se referiu. Eu acho que é bom, quanto mais deputado pega um voto, sempre é bom, porque é mais gente trabalhando pelo município. Eu quero agradecer, senhor presidente, desculpa ter excedido um pouco o horário. Obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra, senhor. Concedido, senhor. Senhor presidente, Edilson, Olga, Dirceu, Rinaldo, Fabrício, colega de partido, Meco, Carijó, senhoras e senhores, imprensa, escrita, falada, cumprimentando o Elias, nosso representante do Senar nesta noite, e também radialista, apresentador do informativo do Sindicato Rural todas as sextas-feiras, cumprimentando ele, cumprimento todos os presentes, ouvintes, através das rádios Pitanga e Poema, e através da internet. Tivemos esse período de recesso, aí de 30 dias, onde tivemos também uma sessão extraordinária. E nesse período nós continuamos atendendo a nossa população. Porque mesmo estando em recesso, as sessões, os problemas do município continuaram. A população continuou com as suas dificuldades. O transporte do leite, o transporte aí de produtos, insumos para o plantio aí do trigo. Os problemas no interior continuaram. Diariamente, na minha sala, junto ao Sindicato Rural e também aqui nesta casa, nós atendemos os associados do sindicato, os nossos eleitores, ouvindo as suas reivindicações. E é nosso dever trazer e tornar as mesmas a público. Hoje, só recentemente, hoje, na parte da manhã, recebendo o pessoal de São João da Colina, Boasque, e por coincidência, o César Paraná Centro ainda se encontrava na minha sala, encontrava-se na minha sala, e ele ouviu o desespero daquele pessoal de Pitanga Baixo, São João da Colina, sobre as estradas. Inclusive, o calçamento que liga aqui do CTG, passando pela Limeira, vai para Pitanga Baixo, liga São João da Colina, vai até o Quatro em Cruz. E ele até fazia uma sugestão pelo desespero: vamos criar um pedágio no interior para ver se arrecada dinheiro para fazer essas estradas, porque o desespero é grande. Infelizmente, entrando em contato, a Secretaria do Interior está em recesso. Espero que volte a trabalhar depois do feriado, dia 15 de agosto, e que atenda a nossa população. No primeiro semestre, ainda fiz vários requerimentos solicitando melhorias para essas localidades. E a gente fica até constrangido quando não é atendido. Porque, às vezes, essas comunidades, essa população rural, até pensa que nós aqui não estamos preocupados com o setor rural. E todos nós aqui, vereadores, fazemos nossos requerimentos e esperamos que sejam atendidos. Vereador Adir, me permite? Pois não. Vossa Excelência percebeu, eu só fiz o requerimento nas comunidades lá que eu fui o mais votado. Eu não fiz para as comunidades que o vereador Aguinaldo, tomando político, eu não fiz. Então vejam bem, ó. Na verdade, a reclamação é no município inteiro. A dificuldade é imensa. Eu sei que o povo tem reclamado. Eu sei disso. O município inteiro. Para ter uma ideia, olha, pessoal, o Rio Saudades já fez a safra num patronário estradado. E passou, olha bem, num patronário. Era chuva, mas e daí? Quanto tempo ficou sem chuva? Eu acho que já está faltando um pouco de vontade também. Porque condições de máquina, só três patronários é obrigado a manter razoavelmente meio bem essas estradas. Mas tem reclamação de várias comunidades. Eu sei que todos os vereadores, o povo reclama para todo mundo, e vereador pede, é aquilo que a Vossa Excelência está falando. Nós temos que fazer, pedir. Mas o vereador não tem autoridade de pegar a máquina e ir lá fazer. Ele solicita para alguém fazer. Obrigado, vereador. Agradeço a colaboração. E ainda, aqui na Limeira, recebi o senhor Estido Salvador, junto com o seu filho, onde ele falou, olha, para sair de casa hoje, não foi fácil, precisava vir à cidade. Temos um Fiat Uno, saímos patinando. E eu lembrei do vereador Edilson. O vereador Edilson comprovou nesse final de semana a dificuldade que é o pessoal do interior. Ele foi, acho que na Boa Vista, e para sair de lá, naquele torneio, patinando, e ele relatava que chegou a fundir o motor do carro. Então, veja, vereador, Vossa Excelência comprovou a dificuldade que o pessoal do interior enfrenta. Então, eu solicito que a nossa Secretaria do Interior, mais uma vez, olhe com carinho o pessoal do interior, não só dessas comunidades que eu falei, como o vereador Carijó já falou, mas de todo o município, porque o nosso município é estritamente agropecuário. E para que circule dinheiro aqui na nossa cidade, há a necessidade de tirarmos esses produtos para fazer a comercialização. Também quero só fazer um breve comentário da questão da ponte do Rio do Meio. Conforme já foi falado, em sessão anterior, depois não. É, até eu fiz esse comentário até na rádio, sobre a estrada lá na Boa Vista, mas vou dizer também, vamos tirar os métodos, que o dia que eu estava lá, na casa do Ney, ele falou que lá a patrola só foi patrulhada a estrada agora na época do Zampier, que faziam mais de 4 anos que a patrola não passava lá. E daí eu falei, a estrada está boa, mas não adianta na subida não ter um cascalho. Aí eu cobrei até o secretário do interior, mas sobre a patrola lá, estava até gavando o trabalho do prefeito Zampier. Mas fundiu o motor do carro, né, meu vereador? Ah, sem cascalho está difícil lá. Exatamente. Então, na questão da... Só me permite? Pois não. Aonde que é essa estrada? Estão falando aí que você seria inteirado, aonde? Leite? Boa Vista? Da Boa Vista? Olha aqui, ó. Lá na casa do Ney. Você me permite? Pois não, fica à vontade. Eu vou discordar disso, porque eu estava com uma patrola, quando estava fazendo o cascalho no Rio Quieto, e o vereador Aguinaldo me solicitou a máquina, fez todas as estradas da Bom Retiro e Boa Vista, todas. Quero deixar bem claro, todas. Ficou dias e dias até terminar. É verdade ou estou mentindo, vereador? Realmente, ela ficou. O que eu não posso dizer, Crejó, que eu tenho acompanhado todas as estradas. Eu sei que a máquina foi lá para fazer. Eu não tô, falar a verdade, eu não estou lembrando do Ney, na verdade, da moradia do Ney. Eu não estou lembrando, vereador. É, o Ney é esposo da Carolina. Segundo ele, relatou esse fato. Fazendo... Onde que ele mora? No Podolã, lá? É descendo antes do bar, na entrada da Boa Vista, em frente à igreja, à direita, descendo lá no final da estrada. É todas foram para aí mais do que uma vez nos 4 anos. Está aí o vereador, isso eu garanto. Agora, por isso que eu digo, me permita, esse negócio de vir colocar, eu sei que você lê esse vereador Edilson, coloca que passa, a pessoa passou. E eu não sei ficar quieto quando eu vejo que não é verdade. Então eu afirmo com toda a certeza. Uma obrigado, parte, vereador. Então, com referência à ponte do Rio do Meio... Vereador, só para concluir até sobre as estradas até aqui, no portal do controle social, qualquer um pode acessar, tem aqui um período de vigência, 25/2/2010 a 31/12/2010, um contrato com a firma Jânio Silvestrin, Secretaria Municipal do Interior, R$ 464.950, para recuperação, contratação de empresas especializadas em fornecer serviços de horas máquinas. Eu não sei onde que está, quando foi feito esse trabalho lá, e hoje nós temos essa contratação, e até a gente fica um pouco preocupado, porque parou as máquinas, parou e as estradas estão complicadas. Então, eu até fico pensando, esse contrato, 25/2, foi agora em fevereiro de 2010, a 31/12, já poderia estar, pelo menos se a prefeitura não tem condição, pelo menos esse contrato poderia estar trabalhando, pelo menos não deixando ficar na situação que está. Obrigado, vereador. Voltando, então, na questão da ponta do meio. Praticamente aí há um ano que caiu. Fiz a solicitação, pedindo o processo de licitação da primeira, aonde depois conversamos com o senhor prefeito aqui nesta casa, depois em seguida ele fez o cancelamento da mesma, e naquela data, em conversa, ele dizia que estaria cancelando o processo em virtude de comentários que houve na Secretaria da Cidade, conforme presenciou o vereador Meco. Mas fui gentilmente atendido no ofício de gabinete no dia 8 de julho de 2010, onde eu recebi cópia aqui de todo o processo. E conforme consta, a empresa Cardoso e Cardoso, que foi a ganhadora, ela deixou de cumprir um item do edital. E esse item diz o seguinte, é comprovação de registro devidamente em dia no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, CREA, pessoa jurídica. Analisando mais à frente o processo, nós temos aqui, através da procuradora Vanessa Senkel, procuradora municipal aqui do município de Ipitanga, que fez análise do processo, ela, em parte do seu relato, ela escreveu o seguinte, no entanto, da análise dos atos e documentos presentes nesse procedimento licitatório, verifica-se que o certame padece de irregularidade, pois a empresa considerada habilitada não possui todos os requisitos exigidos para habilitação ao processo licitatório. Note-se que a empresa não apresentou comprovantes de registro no Conselho Regional de Arquitetura, Engenharia e Agronomia, CREA. Mas, ao final, ela coloca aí, ante ao exposto, constatando-se irregularidade pela falta de comprovação pela empresa de registro junto ao Conselho Profissional Competente, opinamos pela anulação deste procedimento. Vanessa Senkel, Procuradora Municipal, 30 de junho de 2010. Estou falando isso porque surgiu comentários de que esse vereador que vos fala juntamente com o vereador Meco, surgiu comentários de que nós estaríamos impedindo a construção daquela ponte. Não é verdade. Nós cumprimos a nossa função de ler e solicitar informações deste processo. E quem, juntamente, analisando o edital, a procuradora municipal, Vanessa Senkel, ela deu seu parecer pela anulação do mesmo. Por isso que foi anulada a primeira licitação. Sabemos que já houve uma segunda licitação, a mesma empresa ganhou a licitação. Esperamos que a documentação esteja devidamente correta nesta nova, porque aquela comunidade do Rio do Meio, São Berto e demais, precisam urgentemente da construção desta ponte. Na parte, vereador. Pois não. Eu até queria, quando foi feito essa, quando nós tivemos aqui, foi comentado até na sessão passada, sessões passadas, sobre essa ponte. É claro que nós sabemos que da necessidade que tem, ainda mais com essa chuva que está tendo aí, tudo, aquele desvio. Está intransitável. Agora nós até tivemos a curiosidade de fazer um ofício de gabinete, solicitando o edital anterior, o qual o senhor tem uma cópia, e o edital agora, dessa última licitação. Até pedi que fosse mandado para todos os vereadores, é claro, para nós termos conhecimento de como que saiu o primeiro edital, que era a função que foi exigido o CREA, que foi cancelado por esse motivo, e agora esse edital. De que maneira, se foi já está legalizado, como que saiu o segundo edital? E até agora não veio nada. Então, a curiosidade ainda é essa, eu acredito que agora saia essa ponte, que essa ponte, de uma vez por todas, ela seja resolvido esse problema. Só que a nossa curiosidade é saber como que ficou esse segundo edital. Se cancelaram essa parte do CREA, ou se tiraram fora, ou se fizeram alguma coisa para facilitar a obra, para sair de uma vez essa obra. Obrigado. Vereador Adir, me permite só uma parte? Só, senhor presidente, concede. Só para explicar essa questão aqui, na verdade, o problema não é do edital. O problema é da empresa que não cumpriu com aquilo que o edital exigia, que eram os documentos de habilitação. O edital não era o problema. O problema é a empresa que não cumpriu com os documentos que foram solicitados no edital para que ela pudesse ser habilitada. Exatamente, conforme agradeço a interferência. Vereador, o senhor tem mais 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Então, esperamos que esta nova fase esteja correta e que seja feito o mais rápido possível, então, esta ponte para aquela comunidade do Rio do Meio. Quanto à questão das eleições aqui para o Estado, nós que somos filiados ao PDT, representamos o PDT, eu, o vereador Fabrício, nesta casa, estamos juntamente apoiando a candidatura a governador do Estado do Paraná, Osmar Dias, seu vice do PMDB. E através do presidente, o Luiz Carlos Zampier, queremos convidar todos os vereadores, respeitando a opinião de cada um, para a inauguração do comitê na quinta-feira, fica na João Gonçalves Padilha, ali no prédio do Martinazzo, no primeiro andar, às 19 horas. E nós que trabalhamos na área rural, conhecendo a vida pública do senador Osmar Dias, não poderíamos deixar de pedir o voto para o mesmo. Sempre batalhador pelas cooperativas, pelos municípios. Recentemente ainda deu trouxe uma grande satisfação ao povo paranaense quanto daquela multa que ele conseguiu que o Estado do Paraná fosse ajudado pelo governo federal do não pagamento. Respeitando o vereador Carijó, cada um tem a sua vida política, mas nós faremos aqui no município de Ipitanga um trabalho e esperamos pela sua atitude que esse eleito for, esperamos que seja, através do nosso trabalho, que ele olhe para as cidades do interior que tanto nós precisamos. Permita uma parte? Pois não. É, claro que esse brilhante trabalho que o, na época era o senador Osmar Dias, e sobre essa multa que o Paraná deixou de pagar, com o governo, nós deixar bem claro que foi o governador Orlando Pessutti que também brigou com essa batalha, não o governador Requião, sim o governador Orlando Pessutti que ajudou o Estado do Paraná. Bem lembrado. É um trabalho que houve o conjunto, né? Então, o êxito foi também da somatória de todas essas políticas do Paraná. Pois não? O interessante foi que a multa morreu por aí. Mas que fica claro, e que ninguém se iluda, que o governo federal enrolou para deixar para decidir bem na hora, por causa do político. Mas ele está falando cortesia. Que o Osmar Dias brigou para a anulação da multa, todos os senadores do Paraná brigaram, o governador Requião brigou, daí fizeram o H político em cima. Isso também, eu não engulo isso aqui. A gente sabe, então vamos ser bem claros. Agora, quem tem mérito, as brigas, claro que teve. Agora, bem colocado, tem que fazer o H político. Daí preparar o terreno, fazer o H político. Isso é meio revoltante até. Obrigado. Muito obrigado pela consideração. Senhor presidente, agradeço. Muito obrigado. Está livre o uso da palavra. Peço a palavra. Como se diz, senhor? Senhor presidente, vereadores, amigos aqui presentes. Nós retornamos desse recesso, qual não podemos deixar de parabenizar o vereador Edilson Vaz. Foi uma manobra brilhante. Quatro sessões que nós só estamos vendo o que está acontecendo no município. Como diz o vereador Carijó, nós tivemos aqui quase que um mês inteiro. Mas é aqui que às vezes a gente diz as coisas que repercute às vezes com polêmica. Juscelino Veloso, Rádio Poema, Paraná Centro. Mas é aqui que às vezes a gente resolve. Ou pelo menos mostra o que está acontecendo. E eu votei a favor do recesso. E a intenção do vereador foi boa. Mas claro que nós estamos aqui, não podemos deixar de comentar do que aconteceu, do que está para acontecer. E também parabenizar, né, vereador? O senhor teve o único vereador que esteve lá na Autovel, uma empresa bonita, qual todos foram convidados e... Eu, sinceramente, não estava aqui em Ipitanga, mas tenho que parabenizar a estrutura que essa empresa já conseguiu. Eu fiz, pedindo informação agora, sobre os resfriadores, termo de concessão de resfriadores de leite cedido pelo município de Ipitanga às associações comunitárias do interior. Eu queria até justificar também a observação que todos, até tive informação aqui da assessoria, que todos, por mais que venham até do governo federal, estadual, eles têm que passar pelo município. Porque tem algumas associações que estão atrás, estão tentando conseguir, e nós sabemos que o leite na nossa região está sendo quase que a alavanca para alguns proprietários, pequenas propriedades. E já na resposta de alguns pedidos de informações, até o qual tive do pedido de informação número 7, o qual nós solicitamos, vereador Adir, da reforma administrativa, número de cargos de confiança, atual administração, e um comparativo da administração passada. Chegou hoje. Eu acredito que na próxima sessão nós vamos esclarecer o que aconteceu, qual a diferença, se é que existe diferença, da administração passada e dessa. Veio também uma resposta pedindo informação, número 6, o qual eu tinha feito sobre o Banco Itaú, a mudança das contas do banco para o Banco Itaú, com uma injeção de ânimo no nosso município de R$720 mil, o qual no mandato passado o prefeito Tico direcionou valores para pavimentação pedra irregular lá no Santa Regina, Guaraúna e mais alguns lugares do município, da área urbana. E agora veio uma resposta, que eu, sinceridade, às vezes até, talvez por causa do pedido de informação, qual é a destinação que será dada ao valor recebido pelo município proveniente deste contrato. Pagamento de parte do 13º de servidores, pagamento de parte do salário de servidores, pagamento de execução de obras, pagamento de contrapartidas de execução de obras, pagamento de fornecedores. Talvez eu não soube me expressar em valores. Veio dessa maneira, resposta do pedido de informação. Eu vou ter que começar a elaborar melhor esses pedidos de informação. Porque era simples, para pagar a conta, pronto. Benefício para o município, isso? Acredito que isso não... Mas veio da administração, assinado pelo prefeito. Bem, na verdade, me permite? Faz favor. Cair em cursos livres, então. É. Realmente, vereador. E também, já falando em resposta de pedido de informação, o qual eu fiz um pedido de informação número 4, que era sobre laboratórios, o qual o vereador Fabrício até pediu que eu até fizesse um entre parênteses, quais os laboratórios particulares que prestam serviços ao município de Ipitanga. A resposta veio Meprolab, o qual o que assina pelo laboratório funcionário da prefeitura, 40 horas, até entramos em contato com o prefeito, até nós temos que ter um conhecimento disso, e assina pelo laboratório, e o São Vicente. Eu tive informação que mais laboratório presta serviço. Guarapuava, por exemplo, pedido de informação, também não veio. Esse é um documento. O prefeito vai ter que prestar mais atenção nessas respostas. Nós tivemos também a informação, agora pela rádio, que as creches, aquele plano de governo, 12 meses, o qual as mães podem, na creche até vir. Tem aqui até um pedido do um requerimento do presidente da Câmara, a reabertura urgentemente da creche, ou melhor, das creches, né, presidente? Não só a da Vila Santa Isabel, mas todas as creches. Estava no plano de governo? Será que a assessoria, será que a administração não tem condições de continuar com o plano de governo? Será que nós não temos que dar mais uma olhada no plano de governo? Nós vamos chegar no segundo ano de administração. É. Mas já que nós falamos em administração, eu quero dizer também sobre, falar sobre o Detran. Nós tivemos a exoneração da Pâmela e a nomeação da Isabel. Isabel Regina Chimino Ziato. Alguns dias atrás, quando teve ali em Guarapuava, Escolinha de Governo, o qual foi feito aquele evento, posso dizer evento, uma comemoração, porque a reforma, a sede administrativa foi até citada, foi até homologada, assinada. E nós conversamos com o prefeito, porque naquela escola de governo existia um projeto, o qual o Detran estava fornecendo para os municípios, de sinalização. Também vi aqui o requerimento do presidente da Câmara pedindo iluminação nas vias e placas de sinalização. Sinalização nas lombadas para mais segurança. Aí nós entramos em contato com o prefeito lá mesmo, até a chefe da 48ª Siletran, já está pronto o projeto de Pitanga. O município de Pitanga já andou na frente, já está pronto. Só que a resposta que veio do Detran, parabenizar, Boa Ventura de São Roque, 94.970. Laranjal, 74.088. Nova Tebas, 72.393. Santa Maria do Oeste, 152.436, porque fizeram o projeto. Pitanga não fez. Aí o Comutran que não presta? Era só fazer o projeto, enquanto que estava o disquete apresentado na mão do prefeito. Ele disse que estava pronto já, que Pitanga não precisava. Se eu não me engano, parece que estava na mão do Flores, que é assessor do Artagão em Guarapuava. Deputado Artagão, desculpa. Certo, ele mudou, certo, ou ele se confundiu. Não era Pitanga. Podia ser para Guarapuava. Ou para outros municípios o qual ele representa. Porque realmente tem deputados que aparecem, caem de paraquedas. Como tem para deputados que estão aqui e muitos não querem. Ou não queriam que ele estivesse. Permita uma parte? Faz favor, vereador. Vossa Excelência tem um conhecimento bem profundo nessa área, mas então isso aqui é conforme o número de veículos que tem, é o valor que volta, dá retorno. Conforme o projeto. Registrados no, não, conforme o projeto, vereador. Conforme o projeto, é que nem Laranjal tem umas, menos ruas ou até menos asfalto, menos, e necessita de uma sinalização menor, então o valor é menor. Santa Maria, como já tem uma certa quantidade de asfalto, uma quantidade de ruas mais pavimentada, ele tem um projeto melhor, teria mais valor no projeto. Pitanga teria um projeto bem maior. Mas dá tempo de mandar ainda? Com certeza. Eu acredito que agora é meio difícil por causa da eleição. Então, tanto que aquele asfalto que foi, até foi paralisado aqui, ele teria que ter sido dado entrada ou até o projeto para que ele fosse executado, o projeto, antes do prazo da eleição. Permita, é o asfalto da rua João Gonçalves Padilha? Realmente. O qual até foi comentado, eu escutei alguma coisa nos rádios, que sobre o problema que aconteceu lá naquela... Mas parece que a obra, essa obra, ou empreiteira, que ganhou até a licitação, ela se apavorou. O proprietário se apavorou e fez no turvo. fez no Turvo e veio correndo para Pitanga. Só que a ordem de serviço não tinha sido assinada ainda. Não sei quem vai pagar. Pelo menos, eu acho que o município de Pitanga não tem obrigação nenhuma de pagar. Me permita? Faz favor. Vereador, vejo bem, ó, eu quero entender. Se tem um projeto, vejam bem, se já está feito o projeto, tem uma licitação, vai fazer um determinado asfalto, por uma assinatura de uma ordem de serviço, parar uma obra, eu não me conformo com isso. Porque o governo está aí assinando, caminhando no estado inteiro, assinando. O que custava ela pegar a assinatura dessa ordem? Está estranho esse negócio aqui. Eu estou achando muito estranho essa questão. Não, eu estranho, sinceramente, é coisa que eu não entendo. Porque eu quero que seja o bem no município, não interessa. Agora, parar uma obra por falta da ordem de serviço é estranho. Sinceramente, é estranho. Pelo menos o que foi passado. Eu quero... O Ortagão, que representa o prefeito lá no estado, de ter conseguido, então, essa ordem. Me desculpe, mas eu acho que é essa saída. Eu queria até... Nós falamos em informação, em site, até por sinal, essas informações que existem no portal de controle social. Até eu acho que até nós temos o observatório social que teria que estar dando uma olhada melhor, como nós também. Eu achei uma coisa até... Tive uma informação, outra vez, Juscelino Veloso, que nós temos um site do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. O qual foi elaborado por essa firma Flagran, Assessoria em Comunicações Limitada. Período de vigência, 8/12/2008 a 8/12/2010. Não é muito. É R$ 1.900. À vista. Até que tem um referente ao contrato para a confecção do site do RPPS, www.previdenciapitanga.com.br, conforme processo de dispensa 4/2008. Só que não consta domínio nenhum. Domínio disponível para registro. Quer dizer que não tem nada. Está liberado. O pagamento foi feito. R$ 1.900. Peço, presidente, eu peço que seja feita uma investigação em cima dessa... Não é muita coisa. São R$ 1.900. Permite a palavra? Faz favor. Vossa Excelência tem o conhecimento de quem era o gestor da Previdência nesse período e o responsável da empresa? Antônio Alcidinei Bonassoli. E representante legal da contratada, Ana Cláudia do Nascimento Boschen. Responsabilidade administrativa, Maria Lúcia Bassani. Então eu acredito que, pelo que nós temos aqui, não foi efetuado o trabalho, mas foi recebido. E tem mais. O endereço é em Guarapuava, CNPJ Vaiporã. Mas eu acho que isso cabe até mesmo à Câmara. É nosso trabalho fiscalizar. Nós dá uma olhada melhor sobre isso. É só R$ 1.900. Mas são tantas informações... que nós temos, até hoje nós conversando com a assessoria aqui da Câmara, é em cima disso que nós temos que nos pegar. É em cima disso que nós, vereadores, temos que dar uma certa segurança, até mesmo para o próprio prefeito. É fiscalizar. Mas já que nós estamos falando em prefeito, não podemos dizer, né, Juscelino Veloso, dia 16, retomaremos, iniciaremos a vistoria do transporte escolar. Fizemos uma viagem, ou duas, tivemos algumas informações, inclusive daqueles dois motoristas que derrubaram as crianças. E ouvi, sinceridade, um comentário maldoso. Um comentário maldoso do prefeito, sinceridade. É tão normal uma criança cair numa cama? É tão normal uma criança cair numa bicicleta? É tão normal uma criança cair numa escada? É tão normal uma criança cair numa Kombi? Do transporte escolar? Que justificativa. Transporte escolar, segurança. É tão normal, vereador Carijó? Eu acredito que agora, dia 16, nós continuaremos e vamos levar junto, que pelo que na primeira viagem que nós fizemos já... Me permite? Faz favor. Inclusive, esse comentário maldoso, já que Vossa Excelência falou, saiu até na Rádio Poema, que foi na gestão passada, e foi nessa gestão, né? Então, eu acho que as informações têm que ser dadas com... corretas. Se fosse na passada, tem que dizer que foi. Se foi nessa, é nessa. Não pode culpar o inocente quando o inocente não deve. Eu acho que tem que ser justas as coisas. Realmente, vereador. É, nós tivemos essa informação, com a qual o Juscelino estava junto, é o repórter da Rádio Pitanga, o qual aceitou esse, não vamos dizer desafio, eu acho que é mais uma questão de fiscalização, é uma questão de participação. Eu acho que a rádio está participando, eu acho que a rádio está fazendo a parte dela, como nós temos que fazer também. E realmente, o comentário que está e o que nós vimos, não foge. Não foge de uma grande denúncia. E uma denúncia que vai, eu acho que vai facilitar, eu acho que vai moralizar. E por que não nós daqui a alguns dias, nós falarmos que Ipitanga está sendo modelo? Alguém vai ser prejudicado. Alguém vai ser responsabilizado. Porque em cima desta denúncia, ou de muitas outras que virão para frente, eu acredito que o transporte escolar vai mudar no município de Ipitanga. Obrigado, presidente. Está livre o uso da palavra. Ninguém mais quer entrar no uso da palavra. Não havendo a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. O vereador poderá fazer uso da palavra pelo prazo de 3 minutos, por uma única vez, para manifestação sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão. 3 minutos, senhor vereador. Nada mais havendo, encerro essa sessão, convocando a outra para o dia e hora regimentais.